Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Puf, passa fumaça que exala. Bruxa tá solta, sente. Telo bolo na quina, já entupindo os pente. De pé descalço, sem crença, assina a própria sentença. Bate o martelo, juiz absolve ou condena. Que aqui a rua é problema, os inimigos tenta. 2359, terror a besta aumenta. De brinquedinho criminal, os fura-lata treme. Se tem coringa nos becos, bruxa tá solta, sente. Maquinado caçando, vagando na neblina. 380 entupida nas ruas da serrinha. Mordeu a maçã da bruxa, na quebrada já era. As 9 consta, cospe fogo, desorro na reta. Cobrança deu de mole, bruxa solta os revolve. Conjuntivite no bosque, bruxa sorri com os bob. Puxa o gatilho e mata, rajada vai na cara. Olha a matilha, os lobos famintos na caçada. Fogo de oitão que escapa, em off na bagaça. É Halloween, vê de vingança, sob a lua de prata. Lerquina bandida, lance adrenalina. Bala clave, chacina, bruxa na guilhotina. E vem que tem, faz um corrida de 100. Aproveita viagens, baga light, vai além. Os monstros no corredor, tranca as portas que é terror. Um no peito, três na testa, dois pra garantir no terror. Na night de campana, com as patitas um jeito de escama. Hidropônico, fama, chapa, loop, não desanda. Hoje bruxa tá solta, fumou um aqui com nós. Tamo junto na city, aterrorizando os bandidos tão na rua, as patilas coça. Prefere vir no giro se tem lança sua proposta. Hoje nós quer luxar, din din. Nós tem, não importa se vem fácil, quero sorrir quase sem. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Entrou em dungeon, caralho, como é que os boy vão fazer agora? Botou o pé pra fora da X5 blindadas ponto cola. Nós tá pronto pra catar de lupa, bate vermelho, fogo na disposição. Cano na cinta, 357, hoje função. Tão na intenção de buscar cifrão. Chega lindão de T-Jet, tomando whisky do bom. Bancar o sonho das Alice, hoje o que elas querem luxar no giro de lança-escama. E Débora Beth, depois que a noite cai, bruxa tá solta, perverte. Tem uns rouba-brisa que nós no pé as peteca. Tela lá lombra que eles estão no corre daquele modelo. E dessa vez pior que antes, servando o crânio e mani na nabos razão. Hoje bruxa tá solta, fumou um aqui com nós. Tamo junto na city, aterrorizando os bandidos tão na rua, as patila coça. Prefere vir no giro se tem lança sua proposta. Hoje nós quer luxar, din din. Nós tem, não importa se vem fácil, quero sorrir quase sem. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Bruxa tá solta, noite macabra, os moleque gosta. Mas sem esparrace, tem rato na cola. Ouvidinha criminal, que maloqueira dere. As pati também curte, absolute, elas preferem. O nevoeiro tá sinistro e no bosque é só fumaça. Até bruxa tá curtindo lombra aqui de lupa baixa. E não tem varinha mágica, feitiço que mude a cena. Quebra da tatu, tipo firma, não é problema. Corujão tá de zói, vulto preto passou. Bruxa alombrada na calada, tocando terror. A lua clareou, destacou o brilho das cromadas. Avisa lá as bruxas que hoje à noite tem caçada. Os bandidos tão na rua, as patila coça. Prefere vir no giro se tem lança sua proposta. Hoje nós quer luxar, din din. Nós tem, não importa se vem fácil, quero sorrir quase sem. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra. Hoje bruxa tá solta, tá curtindo lombra.